Sinceramente, ó truta, sinto saudade do campo de terra, da minha infância humilde mesmo na miséria. Tava pensando como é ser criança, automaticamente de repente veio a lembrança do grito da minha mãe me chamando pro almoço. Inocência, pura diversão, ó só que louco. Quem não chora quando olha pra trajetória, até onde chegou numa situação caótica. Preso aqui fora numa cela, dentro da favela onde a dificuldade não cessa. Só Jesus pra levantar o caído, é nós mesmo que escolhe os trilhos. Mas é possível, irmão, te provo isso. Não virei lembrança pela fé, ainda respiro. Sem droga, sem maldade, sem vingança, sem saudade da família com vários anos de tranca.